Ah, eu agora vou fazer um monte de experiências fonéticas. Sei lá. Passa, que está de ligação do Lutei. Obrigado, senhor. Agora, Alicerces Manco, boa noite. Serei eu um artista? Ai, mas serei eu atraente? Fazer fulgor por a experiência fonética. Serei eu uma borboleta num prado verde? Serei eu. Glad they got together. By the light. Serei eu um pacote de canta comigo, sonha comigo. Sonha comigo, canta comigo, sonha comigo. I want to swoop. I love I love I love C'est ça, je fume mon trou. Silvery moon is shining through the trees. Cough, cough. You smoke too much. Do you love me? Mais ça c'est le plaisir, non? Ça c'est le plaisir, non? Non. Tenho saudades da minha amada. Oh amada, porque partiste? Pá, pronto, eu estou aqui com estas merdas, vocês estão a perceber, pá. Eu afinal de contas sou um gajo com problemas, pá. Pá, estou a ver, pá, as noites mal dormidas, pá. Os amigos que traem a malta, pá. As facadas nas costas, depois a mala vai-se embora, estás a ver? Pá, depois o gajo entra em stress, pá, os autocarros, pá, estás a ver? A cidade, noturna, as luzes, sim, pá, tudo, pá. Pá, os meus amigos sempre a falar de gajas boas, pá, e eu, pá, pronto, pá, essas merdas em mim, pronto, eu sou muito sensível, isso é verdade, eu sou muito sensível. Mas. Quem conhece isto está a perceber que eu não sei traduzir inglês para português. E que isto é uma roubalheira. Opa, foi só este bocadinho também. Aquela parte de eu ser sensível era mesmo assim. Eu sou mesmo. E aí? Mas aquela percebeu que elas gostam, não é? E como diria... Ai, vou fazer outra citação, que mal. Mas pronto, tem que ser mesmo. Como diria assim uma pessoa qualquer, que eu já não me lembro. Mas acho que também não é assim uma pessoa muito importante, por isso não faz muito mal. Pá, agora perdi-me o meu raciocínio, não é? E pronto, eu sou humano, também posso perder os raciocínios. Mas pois, como estava a dizer no outro dia, não sei quem... I'm trying to remember... mas eu falo inglês, pois... Ah, pois, o que interessa são elas, pois, essas coisas, não é? Então, será que está um pensamento adolescente? Ah, mas estarei eu ainda na crise da puberdade? Não, se calhar não. Não, isto agora para ser sincero, pronto, agora vou ser muito sincero, muito franco, vou dizer que realmente não estou. Que eu na verdade até já tenho uns anitos largos. Pois é. Também sou um bocado saudosista, isto de um gajo ter uns anitos largos. Pronto, quando um gajo é novo, está naquela, não é? Não liga nada a essas merdas, até se ri de escotas. Ya! Malta ri-se de escotas, mas depois, pá, quando um gajo já tem... Sim, os anitos largos, não é? E nestas alturas já é diferente. Ah, mas eu estou-me a esquecer de uma coisa. Estou-me a esquecer das experiências fonéticas. Ah, e há uma palavra que fica muito bem, que é terror. Antes mal. Sei lá. Antes mal. Sei lá. Antes mal. Sei lá outra vez. Antes mal. Say it again. Antes mal. Ok. Antes mal. Todos juntos agora. Antes mal. Prontos. They've been robbing homes in the Smotherly Hills section of town. Homes in the Smotherly Hills section of town. Smotherly Hills section of town. Town. Two men posing as photographers have been robbing homes in the Smotherly Hills section of town. I can't stand blood. Why do you hate them? I don't. It's just like they're, you know, useless. Don't you feel guilty? Don't you feel guilty? Don't you feel guilty? Don't you feel guilty? Foram muito boas estas coisas, não foram? Sei lá, tu gostaste? Ai, eu gostei. acho que... Two men posing as photographers. É uma coisa tão importante na nossa vida, não é? Como é que tantas pessoas o podem ignorar ou menosprezar? Ou podemos dar a entender isso? Acho que assim... Have been robbing homes in the Smotherly Hills section of town. Como eu estava a dizer, acho que é assim uma coisa, sei lá, acho que é importante, não é? O secretário de Estado responde perante o Ministro das Finanças e a informação que eu tenho do Sr. Ministro das Finanças é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não fez nada que possa ser considerado ou legal ou menos sério. O senhor sabe que o governo está... Europa! PSD? Voto. Às quartas. Era o que eu estava a dizer, era às quartas. Agora fala-me um pouco do período azul do Picasso. Às quartas também. Sim. E... Sim. Isto não é falta de coisas para perguntar. Isto é apenas um desejo perverso, um amor sentido pelo silêncio. Então o que é que pensa da confusão aristocrática que está implantada na burguesia médio-ocidente, progredindo passo a passo, na sociedade construtivista idealizada, como toda a gente sabe, por Korchnoi? Ok, e depois deste testemunho, vamos voltar ao sexo. Não, disseram que alguém queria. Calem, andem lá. Calem, mas eles são capazes. Andem lá, calem. Se forem capazes. Agora tenho que fazer uma experiência fonética. Esta vai ser diferente. É nova, pura, virgem. Nova, pura. Isto agora vai ser mesmo criativo, imaginativo. Descobrimento. Mas o que vai ser isto? Descobrimento. Here I come to save the day. Meet my mountain friend far on the way. Yes, so when there is a wrong to right, Mighty Mouse will join the fight. On the sea or on the land, you can count on Mighty Mouse. Parva a olhar para mim, porque não corres tu como todos os dias, como em todos os dias, como normalmente ao tempo, tu que estás aí parado, feito estúpido, a olhar para mim, que queres que eu faça? Que queres que tu pergunte? Não, passaste nas costas? Não, eu já sei como é que essas coisas acabam, ó, não sejas assim, ainda estou no vinho, ideias. Prontos, o punk já lá vai, sei lá, conta as ideias, não se esqueça. Prontos, sei lá. A música estava a falar com um colega meu, foi giríssimo. Pronto, é uma pessoa que eu até prezo um bocado, não é? E costumo estar assim às vezes com ele, estávamos a querer falar. Então, eu não sei se posso dizer isto agora, vou perguntar. Eu posso dizer isto agora? Posso dizer o que me apetecer agora? Sim. A censura, como podem ver, é uma coisa muito ativa aqui, no Iraque. Mas, então pronto, eu posso dizer... Ah, sim, estava a falar com um colega meu, sou colega de vida, pronto, afinal de contas, não é? Somos todos colegas de vida, os que se conhecem, pronto. E então, eu estava a falar com ele, e ele disse-me que uma coisa... Ah, sim, porque ele é estrangeiro. É de... onde é que ele é? Da cidade, assim lá para o norte, não é? É assim, acho que ele é europeu, pois é europeu, é assim lá para o norte, deve ser para aí, Irlanda, não, isso é irlandês. Então ele estava-me a dizer, porque ele já está cá há muito tempo, ele estava-me a dizer, não, isto é mesmo a sério, agora estou-me a rir, mas é sério, e ele estava-me a dizer que em Portugal uma coisa que ele achava muito engraçada, muito chique, que era o valor que as pessoas dão, vou outra vez perguntar, não é? Eu posso dizer? Sim. Sim, aqui em Portugal, agora sim, já voltamos em Portugal, isto agora com as telecomunicações e essas merdas. Ai, como é que se diz? Jornal das Notas. A propagação, sei lá, das notícias, é isso, pois, a velocidade a que as notícias se propagam, correm de um lado para o outro, agora é no instante, não é? Então pronto, Portugal vendeu no Iraque, a entrada do urânio ao Iraque. A declaração é de Shevardnadze e surge no momento em que James Baker se encontra em visita oficial a Moscou. Presume-se que Washington pretenda o apoio do Kremlin para o caso de uma intervenção armada. Mikhail Gorbachev recebeu James Baker na sua dacha dos arredores de Moscou, privilégio raro para um hóspede estrangeiro. O presidente soviético recebeu o secretário de Estado americano acompanhado do ministro dos Negócios Estrangeiros. Sim. E então eu disse, olha, cá em Portugal as pessoas prezam muito, dão muito valor a palavra constituída por... Doze letras! É uma palavra muito comprida. É uma palavra muito comprida. Começa por ser percebida. Thank you. que bom! Ai, que bom! Ai, que bom! Ai, como é que eu gosto? Eu sou uma pessoa que conta muitas histórias, não é? Acho que é uma das minhas melhores facetas, é que eu conto muitas histórias no comunicativo. E então acabo por preencher o imaginário dos outros. Eu conto muitas histórias, pronto. E agora vou contar, porque eu sou muito cómico, leio muito, vou muito ao cinema, vejo muitos concertos. Pronto, sou uma pessoa sempre atualizada. E então, estava no outro dia a ler uma história. Estava no outro dia a ler uma história. E então, oh Margarida. Está desligado. Oh Margarida. Porque é que tu não falas? Oh rapariga, eu sou tão comunicativo e tu não dizes nada. Tonight, our special report comes to you from não digas o meu nome! Duas histórias para contar. Eis que surge. O verdadeiro terror pelos microfones persegue-te. Fugiu para o cantinho. Não queres fazer uma experiência fonética? Por que me roubas tu cigarros? Sim, estava eu no outro dia então a dizer, está pronto, estava a ler um livro, não é? Já disse que sou uma pessoa, pronto, já me descrevi um pouco, não é? Sou muito sensível, sou muito comunicativo, essas coisas. E então, estava no outro dia a ler ali o livro. As mil e uma coisas que não se devia dizer durante atos de intimidade. Era muito engraçado. E era um gajo agora que está lá muito, não é? Sim, sério, sou muito sensível. Vê também a dona Ucrânia, se quer que a nossa secreta uma ideia, se as danhas ucraínas que eram, que estão amizados na Fala muito bem com as pessoas. Já прекрасно понимаю, но создание национальных формирований, оно не оправдывается. Считаю, масштабы государства и в настоящее время не поддерживают этот вопрос. А если дальше? А если дальше, если будет отделение республик, это совсем...